boca chama por você. Meu coração tá pedindo socorro. O travesseiro não esquenta a cama. Jantar sozinho não tem quem aguente. Se eu vejo um filme lá no Netflix, certeza que eu vou lembrar da gente. Da gente. Ai, saudade louca de você. Já não dá pra conviver com as paredes da minha casa. Se você ainda quiser voltar, nem precisa avisar. A porta tá encostada. Entra e deixa que eu pego a mala. Sente o que vê. A minha boca chama por você. Meu coração tá pedindo socorro. O travesseiro não esquenta a cama. Jantar sozinho não tem quem aguente. Se eu vejo um filme lá no Netflix, certeza que